graça. Creio em seu poder que me transformou, resgatou-me do pecado e da dor. Quão grande é o amor do Querido.